Estava me sentindo só num profundo vazio, com calor ao meu redor, sentindo frio e sem esperar, de repente aquele olhar apareceu em minha mente a me mostrar que ninguém neste mundo está sozinho. Tem sempre uma resposta ou um caminho. Basta acreditar e ter fé com o coração, que ele sempre mostrará a direção. O seu olhar me conduziu, me emocionou, tirou o vazio do meu coração, também a dor. O seu olhar, Jesus, me conquistou. A sua luz, Jesus, que me curou, me mostrou que a vida tem outra razão. Ela é sempre a ferida pelo coração. Não basta só falar para que surdos possam ouvir. O universo a esperar nosso agir. O seu olhar me conduziu, me emocionou, tirou o vazio do meu coração, também a dor. O seu olhar, Jesus, me conquistou. A sua luz, Jesus, que me curou. O seu olhar me conduziu, me emocionou, tirou o vazio do meu coração, também a dor. O seu olhar, Jesus, me conquistou. A sua luz, Jesus, que me curou.